Conhece-te a ti mesmo. Essa inscrição ela está no Templo de Delfos e ela é mais antiga que Jesus. Tem muito tempo. E quando a gente fala aí de respeito a divergências, o que está faltando para que a gente consiga ter respeito? Eu diria que o respeito já é uma virtude que está bem acima. Então a gente deveria começar por coisas mais próximas de nós. Que o Beto falou, né? Tolerar. Depois, quem sabe, aceitar para partir para o respeito. Por que que a gente não consegue tolerar as divergências? Porque nós somos todos, dependendo do ponto de vista, somos todos iguais. E dependendo do ponto de vista, somos todos diferentes. Então, tudo é uma questão de enfoque do que a gente está querendo ver. Normalmente, quando a gente tem afinidade com alguém, a gente fica próximo, se dá bem, tem um relacionamento tranquilo. Mas muitos relacionamentos, inclusive até esses afetuosos, têm pontos divergentes. A questão é, como é que a gente trata isso? Porque nós vemos, às vezes, pessoas que conviveram anos juntas, jurando amor, e de uma hora para outra, não apenas separam, mas criam uma inimizade. E se nós formos ver, são pequenos pontos divergentes que levaram aquilo, que foram sendo alimentados ao ponto de crescer e se tornarem insustentáveis. O que que é divergência? Eu disse que nós somos todos diferentes, dependendo do que a gente vai olhar, né? Mas a outra pessoa é diferente de mim. E o que que eu tenho que eu não consigo compreender essa diferença e entender que é ela que é de um jeito e eu que sou de outro? Porque não significa que eu estou certo. Só que a gente não dá o braço a torcer. A gente quer muitas vezes que o outro mude do que a gente modificar. É mais fácil tentar fazer com que o outro se modifique do que a gente, né? Não dói nada. Mas a questão é, por quê? Porque eu não aceito. Hoje está muito fácil, porque a gente tem um aparelhinho com o qual a gente se relaciona com muita gente, né? Que é esse aqui. A gente se relaciona mais com pessoas virtuais do que com pessoas físicas no nosso dia a dia. E quando alguém fala alguma coisa que eu não estou interessado, que eu não quero, que eu não gosto, eu com o dedo eu desligo. E pronto. Resolvi o meu problema. Então, a gente até diz, né? Vai chatear outro. Não vou mais. E às vezes a gente até exclui, né? Tira, elimina. Mas na vida real isso não acontece. Onde é que é o nosso laboratório nessa vida, se não é dentro da nossa casa? Onde é que a gente tem as divergências pequenas, maiores, se não é dentro de casa? De marido e mulher a gente até se separa. Mas de filho, de neto, de pai, de mãe, a gente até tenta, mas a gente não separa. A gente separa talvez fisicamente, mas existe um vínculo muito forte, que é de sentimento que nos une. A gente não separa. Às vezes, por um detalhe tão pequeno, hoje em dia tem muito disso, né? Hoje em dia não, já faz tempo de herança, né? Então, ele ficou com meio metro a mais que eu lá numa terra lá. Já era. Não posso nem ver pela frente. Ou me disse não sei o quê. E o Beto citou as eleições, né? Então, a divisão de famílias nessa última eleição foi impressionante, né? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra. E um está certo, o outro não está. Então, acabou até o Natal, né? Por quê? Aonde que a gente vai chegar agindo dessa forma? Por que que eu não aceito porque aquela pessoa que é diferente de mim, que tem uma postura diferente, pensa diferente, fala diferente, eu que gostaria que ela fosse que nem eu, estando eu certo ou estando eu errado. Porque se eu estou certo, eu quero que ela seja que nem eu. Se eu estou errado, eu quero que ela seja que nem eu. Porque não ser os dois errados, ninguém vai poder cantar vantagem sobre ninguém. Né? Estamos dois juntos, emparelhados. Mas é uma coisa doentia. É um processo doentio, mental, e que a gente não percebe. É através da diferença que a gente cresce. Se nós estivermos abertos, a gente percebe nessa diferença algo diferente, algo novo, algo que pode ser modificado, algo que pode ser somado. Duas opiniões valem bem mais do que uma opinião. Nós crescemos na dificuldade, e a dificuldade é aquilo que é diferente daquilo que eu quero. Se tudo fosse como eu quero, a vida seria muito simples, fácil e desnecessária. Nós precisamos dessas situações para desenvolver em nós alguma coisa diferente. Quando a gente fala de divergência, a primeira coisa que a gente pensa é distanciamento. E deveria ser o contrário. Nós deveríamos buscar pontos em comum para perceber o que a gente pode unir. Quando a gente pensa em afastamento, a gente vai chegar num ponto em que a gente só vai se comunicar através do aparelho,